Se hoje é FDC, o alfa do Mandela. Vai, na moral, todo mundo na moral, nem reage, caralho, nem reage. Vai, caralho, ninguém se mexe nessa porra, ninguém se mexe, todo mundo na moral, caralho. O alfa do Mandela tá presente, e vocês estão rendidos, caralho. Todo mundo tá rendido, vai, bota a mão pro alto que esse beat é de bandido, vai. Se hoje é FDC, o alfa do Mandela.